ponto de espera pronto, Oceanair 6259. Oceanair 259, autorizada a linha de decolada 10, 090 graus, 12. A linha de decolada 6259. A decolagem é na 6259. Sim. Controle, 1198, controle. 1198, controle, uma boa noite, 202, Salvador, Salvador, mil pés. Tente Olympus 02, Salvador, Salvador, 1500 pés, 1500 pés, decola da 10, curvas a critério da torre. Vai ser circuito na 10, confirme. Tente, segura na 10, 1198, controle, acione o transponder 0122. Tá pronto pro táxi, confirme? Sente para acionamento de táxi, já minha torre. Em 1186, Olímpico 02. Olímpico 02, boa noite, livre acionamento, chama táxi. Na Golf Delta, eu poderia confirmar o passe que se encontra aqui, aqui de cola? Sente, Salvador, São Paulo, 380 nível, eu peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Drive, após conforme rota. Decola da 17, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 1198 controle, 517000 transponder. Uma 8, 1198. Gente, confirma IPOB? 04 a bordo, acionamento de táxi com a torre, 1186, boa viagem. Oi, Salvador, boa noite. Eco Zulu November, já me jogo com tá? Eco Zulu November em curta para a final da 1-7. Cortando para a final da 1-7, Eco Zulu November. autorizada 17090 graus, 149. Sem livre de pouso, 97, é cruzando 90. Sente, Guardião 07, eu tenho agora a aeronave na curta final da 17. Só um minuto para iniciar a decolagem. Golf Delta Livre Soná, chama táxi. Siga. No ponto de espera da Oscar. Dois, livre táxi, chama no hotel. Do November, solo 55, libera a direita, pátio 5, estação na linha frequência. O Guardião 07 está pronto para decolagem, comprou direto pátio 3. Vento 080 graus, 129, decolagem autorizada, chama fora do solo. Tu passa o agrupamento por parte 3, 0, 3. Já pronto, 4. Decolada 5.000, agora chega no solo, parte 3. Sim, parte 3. Let's confirm souls on board, 03. Roger, sir, clear sex until holding point on taxiway Papa. Então, fala 57, estacionária frequente. 7. Ô, velho, porque tá Olimpo 102, autorizado cruzamento da 1028, da Sextag, via Pátio 1, chamando Ponte Sé. Papapá, Lima, Golf Delta, clear to line up and wait, runway 10. Confirm, runway 17. Solo Salvador é o gol 1099. Informação Sierra, solicita autorização de tráfego. 099, Salvador Confins, 360 nível autorizado, via pelo 16. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge. 1198, controle, 5405, transponder. 360, presidiu no meio, decolada 10, curva direita da Eulenda Bridge, 1985, controle de decolagem, 405 é o transporte, o voo 1099. Estacionamento correto, forte para puxa estacionamento. Decolagem autorizada 10, 090 graus, 129. Alô, Salvador, boa noite, algum 971, informação Tango para o Rio de Janeiro, Galeão. 971, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Pesulu 10, SMAP, DCT Lúbito, pós DCT Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge. 1198, controle, 5407, transponder. É autorizado para o Galeão, nível 360, Upzulu 10. Eitmap, Lúbito, Barbacena, conforme o plano. Decola da 10, com curva direita, da EL, Leda Bridge. 198, controle de saída, 5407, o transponder para o gol 1971. Procedimento correto, após pronto para o estacionamento. Chamarão. Papai Lima Golf Delta, clear to take off on A17, wind 082 degrees, 11 knots. 099, posição 8, solicita pushback acionamento. 08 está livre, pode táxi. Autorizado. 099. Perna do vento, 190. Autorizado, curva esquerda para 1.500 na perna do vento, no 0, limpo, 02. Papai Lima Golf Delta Airborne Tiro Forte, Departure Control 119-8. 98, Lima Golf Delta. Rio Olimpo 02 informa que está ingressando na perna do vento, vai realizar um 360 pela direita no setor norte para concluir os cheques de decolagem. Quando pronto, solicita o reingresso na perna do vento. Ciente então, Olimpo 02. 02. Tango Salvador, boa noite, o TAN 3197, posição 3, ciente da informação Tango, autorização Galeão. Está 3197, está pronto para cópia? Pronto para cópia, 3197 da TAN. TAN 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, pode rota conforme plano. Decola da pista 1-0, saída da El Leda Bridge, o código 5403, controle 119-8. 360 autorizado para Galeão, via Upsilon 1-0, Smap, Lúvito e Barbacena. Decola da 1-0, da El Leda Bridge, transponder 5493 e controle 119-80, da 3197. Protegimento correto, reporte pronto para puxa, acionamento e puxo o TAN 3197. Já tá pronto para funcionamento, 3197. Sente livre funcionamento, reporte pro táxi. Reporte pro táxi, 3197. Tá. 6 horas e 15, autonomia, confirma? Voo 1099. Não, é 3 horas e 15. Sente, gol 1099. TAN 3197, podendo ir com solo, por gentileza, puxa após o táxi do voo 1099. Sente, vai aguardar 3197 coordenado. Gol 1099, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera chame a torre, no 8, decimal 6, ajuste 10, 10. Autorizado táxi para o ponto de espera 10, via pátio 1, via Alfa, ponto de espera 8, 8, 9, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Pêssego, 090 graus, 129, checa trem, informação de tráfego, à esquerda, P3 da Força Aérea, 1.500 pés, está na perna do vento e vai alongar, passar à esquerda e não vai interferir com a aproximação. Sente, avisar o começo, autorizado o pouso no zero, boa noite, minha baixa travada. Tan 3197, aguarde, puxe, pode na passagem do gol. Aguardar o Tan 3197. Sente, após a passagem do gol, estou autorizado. Tá, sente, obrigado, Tan 3197. Boa noite, eu vou 099, ponto de espera da 10, tá pronto. 099, mantém o ponto de espera da 10. Sim, mantém o 099. Livre a base, pro limpo 02. Afirmativo, limpo 02. Tirando base 02. Gol 1866, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Previsto posição 2, parte 1. Ok, via Alfa, reporta a Juliette, posição 2, gol 1. Valeu, gol 1971, no gate 01, solicito pushback acionamento. Gol 1971, aguarde, mantém escuta. Ah, tu escuta, eu vou andar na 7 horas. No 099 após o P3 na curta linha, mantém a posição a zero. Está autorizado, ingresso, posição 2, parte 1. E após a média do Sano, autorizado, ingresso, parte 2, parte 1, posição 2, qual foi? Gol 1971, após parque da aeronave da companhia à sua esquerda, está autorizado iniciar o push, acionamento. Após o parqueamento da aeronave da companhia à nossa esquerda, livre pushback acionamento. Gol 1971. 802, socorre Meteus 13, curva esquerda, 1500 pés, perna do vento. Esquerda, perna do vento, limpo 02. O Olimpo 02, se possível, curva na esquerda para livrar o eixo de decolagem. Já livrou. Com 115 a bordo, 3 horas e 50 treinando com piscina, pronto para o taco. Corre, a gente curva um pouquinho antes. A intenção é diminuir as reclamações aqui em Lauro de Freitas pelo barulho da aeronave no tráfego. Assiste. 1099, decolagem autorizada no 0080 graus, no 09. Pra girar base, 02. Entendido que tá livre girar a base, 02. Turma, tá pronto pra girar a base? Não, ainda não. Então chama pra girar a base. Chamarei. Colo 099, decolou 25, controle 199, decimal 80. 198, obrigado. Troco para base, eu limpo 02. Autorizado, gira base, no 0. Chama na curta. Chama lá na curta, 02. Por aqui, Torre Salvador, TAN 3197, pronto no ponto, espera dar no 0. Boa noite, 3197, mantenha a ponte esperada no zero, tem a nave na final e a nave decolou à frente, mesmo nível e mesma rota, mantenha a ponte espera. Potenta, 3197. Não, baixado travado, 02. Olimpo 02 autorizado, tocar RMT 9900, 80 graus, 139. Livre está remetida para Olimpo 02. Tá 3197, apaga a nave na curta ali e mantém pistão na zero. Posso passar ali e mantém pistão na zero, tá 3197. 1802, estou correndo meteu azul no 8, à esquerda, pena do vento no 1500, peço. Esquerda do vento no 1500, Olimpo 02. Autorizando nosso site de decolagem, autorizado no 0, 090 graus, 119. Livro de decolagem, pistão no 0, Paulo Salvador, é o gol 1971, solicito táxi, temos 150 a bordo, 1352 na autonomia, o Albernada e Campinas. Confirma autonomia 0356? Correto. Gol 1971, autorizado táxi, ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre, 1986, ajuste no 010. 1010, Índia Alfa, ponto de espera da 10186, Torre, gol 971. Tá girando base, Olimpo 02. Gente, chama na final. Chamará. O Olimpo 02, autorizado tocar remeteu no 0, vento 080 graus, 129. Livre toque remetida para o Olimpo 02. Torre Salvador, boa noite. Eu vou 1971 na ponta de espera no 0, pronto, visão com o Olimpo na final. Se risco no 971 após o Olimpo ali, mantém pista 1-0. Após a passagem do Olimpo, alinhar e manter 1-0. Gol 971. Olimpo 02, tu corre meteu 22, curva esquerda no 1500, né? Esquerda no 1500, Olimpo 02. 971, decolagem autorizada, pistão 10, 090 graus, com 129. Nível decolagem 10, gol 1971. Olimpo 02, mantenha a perna do vento 10, 360 pela direita. Sem interferir com o eixo de decolagem. Sim, fará um 360 pela direita, sem interferir com o eixo Olimpo 02. Siga. Tá pronto a decolagem? O vento 090 graus, 129, pro sul, guardião 07. Gol 1971, decolada 25, controle 1998. 198 agora, gol 971. Guardião 07, autorizado cruzar o eixo de decolagem da 17. Mantém minha escuta aguardando. Afirmativo, cruzando o eixo e aguardando a transferência do 07. Para sim, guardião 07, controle 199, decimal 80. Vente, volta. Olimpo 02, está visual com a aeronave na final. Se possível, solicito ingresso na perna do vento. Alonga, se encaixando com o número 2. Afirmativo, Olimpo 02, alongando a perna do vento, sem interferir com o eixo de pouso, zona 0. Trato, alonga então, 02. Boa aí, Salvador, uma boa noite, agora na 168, passando externo, baixar o travão. Uno 168, boa noite. Tem pouso autorizado no 0, vento 080 graus, 129. A esquerda, P3 da Força Aérea, está na perna do vento 10, não interfere com a aproximação. 7, visual contra o autorizado pouso 10, gol no 168. Está livre a base para o Olimpo 02. Mais um minuto, Olimpo 02. Aguardando. Sim, Olimpo 02, gira a base, 1-0. tirando base, a linha 202. Ono 168, falou 30, libera a direita, 121, desce o sinal. Direita 502, autorizado a tocar arremeteiro no zero. 108, 0 graus, 129. Livre, toque arremetida, pra linha 02. 1168, táxi via Alfa, Juliette, posição 541. Alfa, Juliette, posição 5168, obrigado. Correu a linha 202, está fazendo uma arremetida no ar do treinamento. Tente. Curvar para a perna do vento, linha 202. Afirmo. Arremetendo no ar na 302, agora curva à esquerda. Chama na praia da base. Chama para a base, Olímpio. Girabarba, com o Olimpo 02. Autorizado, Girabarba, Olimpo 02. Chama na final. Chama na final, Olimpo.